Mas e as palavras? O que fazemos das palavras? Não quero esconder nada, não quero mentir-te nem a mim. Preferia que não o fizesses. É sempre esta coisa, enquanto tu estás aqui a viver este momento, está alguém a algures, a ler os teus pensamentos, a saber exatamente aquilo que tu estás a achar, que sabes agora, e quando chegas lá, esse alguém até já publicou um post sobre isso hoje de manhã. Assim, a seco, não nos chateamos nestes dias, dói-nos um bocado o pescoço e depois lemos sobre alguém que ficou tetraplégica. Isto não te ama. Esta ideia da teoria da incerteza, algo que não sabemos bem o que é, está sempre à espreita numa esquina qualquer. E isso aterroriza-nos. Porquê? Lá está. Aquela coisa que a gente não sabe bem o que é, sempre há alguns à espera que tropecemos numa qualquer pedra no caminho. E, entretanto, só podemos fingir que sabemos o que é que pisamos, ou ignorar que pisamos o chão que pisamos, porque se olharmos para baixo, abre-se logo um poço mais fundo, mais fundo, mais fundo, e perdemos de vista de onde acabará esse fundo, perdemos a noção do quão alta vai ser a queda. E bastam 2 metros para ficares tetraplégica, basta uma má queda, não ter tempo de corrigir a postura. E de repente... Pois... De repente, somos funambulistas, a bambolear numa corda a não sei quantos metros do chão e basta um passo em falso para estar tudo lixado. Boa sorte. Tens a certeza que era aqui? Sim, quer dizer, sim, acho que sim, que era. Mas não se parece nada com nada. Tinhas dito que seria diferente. Diferente como? Tinhas dito que não querias fingir. Espera que tinhas tudo dito, ou eu? Já não sei. Não te parece que estamos no sítio errado? Não. Quer dizer, não. Acho que não. Então, parece que estamos no sítio certo. Depende. Ao que vimos? Vínhamos fazer uma leitura de uma peça. Falou-se de uma capela, num sítio assim, sabes? De meditação. Mas isto não é exatamente isso. Quer dizer, com esta gente toda aqui, tens a certeza que era isso? Foi o que me disseram. E então, acreditas em tudo o que te dizem? Eu? Não. Quer dizer, acho que não. Achas ou tens a certeza? Acho que tenho a certeza. E daí, importa se tenho a certeza ou não? Neste caso, sim. Então porquê? Era suposto. Suposto? Sim, suposto. Não será que queres dizer que supuseste tu que seria assim? Eu? Não fazia ideia do que vinha aqui fazer. Agora estou a ler um texto que alguém deu para a mão e nem sei onde é que isto vai parar. Vai que o texto agora mudava de assunto, ou assim? E punha-se a falar de cenas completamente diferentes. E cheio de escalas difíceis de concretizar, como essa foi do artifício, ou elas beijam-se durante 5 minutos. Isso seria mesmo chato. Eu nem o conheço de lado nenhum para se pôr assim a dar ordens. Bem, mas foi só algo assim. Eu nem me tinha voluntariado para isto. Quer dizer, ainda aqui uma pessoa a fazer favores ao mundo para depois não lhes deixarem a vida? Mas pronto. Em princípio acho que não deve haver nada disto. Seguramente isto é só um diálogo mesmo. As pessoas com um bocado de jeito até estão ensinadas, que acabaram de almoçar e até nem estão a ouvir. Será mesmo? Isso era bom que assim no fim nem batiam palmas. Isso deixa-me tão ansiosa, não imaginas? Pensei que as atrizes gostavam de palmas, das palmas, aliás. Diz-se por aí que os artistas realmente comem é palmas, não fazem mais nenhuma refeição por mês. É jejum intermitente, está na moda. Sim, acho que sim. Também não vi qualquer coisa assim. Deve mesmo ter sido porque o governo pediu aos artistas que estivessem vários meses sem rendimento para receber apoios, que as palmas não se tomam assim de barriga cheia. É preciso fazer jejum pelo menos desde o mês anterior. Aliás, 2 salvas de palmas no mesmo dia podem ser fatais para uma atriz. Dizem que sim, dizem que sim. Ouvi até de uma artista que morreu de overdose de palmas. Estava viciada realmente. Não espanta que tenha morrido. Posto assim a trabalhar por palmas, sem comer. É por isso que acho que todos os artistas são degenerados. Porem-se assim em riscos de vida. Melhor seria que arranjassem os contratos em vez de umas palmas, não? É, mas hoje em dia é assim. Contratos seguros é só para quem come cá no almoço e para empresas mineiras canadianas. Deve ser isso. Muito bem. E agora? agora, o que fazemos com isto? Queres dizer a... Esta situação em que nos metemos. Pois. Já estamos aqui faz algum tempo, é um pouco anticlimático tudo isto. Mas achas que em tão pouco tempo dava para termos alguma relação? É sim, depende. De quê? Do nosso estado de espírito. Como é que estamos? Como é que estamos? Como é que estamos? Bem. Ah? Bem. Está tudo bem assinado? Querem um refresco, um roçado? Alguém tem algum comentário? Não. Acho que estás a desviar da conversa. Desculpem a minha colega, mas ela é nova nestas coisas. Mas é que estávamos a fazer outra coisa. Não. Aliás, isto de teatro não tem mesmo nada. Somos só nós aqui a tentar fazer o mínimo possível. Aliás, vocês já atingiram a nirvana por esta altura. É a bom da meditação. Achas que eles estavam a meditar? Acho que devias te preocupar menos com elas e mais contigo. Isso não será um bocado agressivo de se dizer assim? Só sabes fazer perguntas agora? Sabias que és uma autêntica besta? Eu também não gosto nada de ti, ok? Só para que fique claro, não gosto nada de ti. Nota-se, obrigada pela parte que me toca. Vespa. Olha, está ali alguma coisa na parede. É o canto. Estás a olhar para o canto. Achavas-me que estive a dar algum lado? Essa atitude não me convence nem um bocado. És falsa até à ponta dos cabelos. Foda-se, agora deixaste-me curiosa. Eu sei que estas coisas não se dizem na vida real, mas já que estamos aqui a fazer esta coisa, tenho mesmo que te dizer isto. Acho que... Bem... Diz? Acho que estou apaixonado por ti. Acho que estou apaixonado por ti. Diz-me. Amas-me? Amas-me. Sim. Aprendo tanto contigo. É assim, podias ser tudo o que quisesses e eu ia poder ser igual. É. Queria tanto ter uma cena assim. É. Tens a certeza? Não. Mas queres? Sim. Sim, de palmas, temos de improvisar. Pensei que tinha acabado. Eu também. Eles também. Já estava a começar a arrumar tudo, a pensar, bem, vou tomar o meu café, fumar o meu cigarro. Não adorei, mas também não me deprimiu. É assim, qualquer coisa que não dá bem para rir, mas também não dá vontade de chorar. É como se tivesses tomado ansiolíticos e antidepressivos e estivesses a curtir aquela moda pela primeira vez antes de ir dormir. Não sei, nunca experimentei. Continuamos a desviar o assunto. Era suposto virmos aqui e tu pedires-me em casamento. Ou não? Mudaste de ideias? Não me lembrava disso. Comeramos isso quando? Antes de entrar, acho eu. Certeza? Acho que sim. Mas não achas isso estranho? Aliás, casar, eu, contigo, nem te conheço assim tão bem, nem queres ficar preso a ti. Ah, bom saber. Aliás, desculpa, eu adoro que boés, mas eu... Sim? Eu estou apaixonada por ela. Ela? Sim, lamento. Eu amo há muitos anos e quero viver com ela, quando sair daqui. Pena, pensei que querias vir viver comigo, vir comigo, viver assim. Não, desculpa, amor. Não, está tudo bem, tudo ok, sem problema nenhum. Pronto, é melhor acabarmos com isto, não achas? Achas que podemos deixar isto assim? Está um bocado morto. Não chegamos a lá nenhum com esta conversa. Era suposto termos lembrado as pessoas de que lá fora está tudo a desabar. Estava no pior aqui um monte de coisas sobre a guerra no Iémen, os bombardeamentos, as mortes, as minhas, os fascismos, as ditaduras, os bilhões de humanos em risco de passar fome, os que já passaram o risco, os iates dos mega ricos, as favelas dos mega pobres. Estava aqui um monte de coisas para se falar. E sim, talvez ainda se fale sobre isso no fim. Se dissermos isto no fim, talvez ajude as pessoas a lembrarem-se só desta parte, já bem depois de terem batido palmas e de nos terem dado de comer, que também há artistas a passar fome, mulheres e homens a comer palmas, só palmas, o ano todo. E que também há pessoas que não são artistas e que nem palmas recebem. Enquanto foi de Covid, lhes bateram palmas, andaram a bater palmas nos hospitais, nas esquadras da polícia, nas varandas. Foi palmas a torto e a direito durante 10 minutos, a maior ovação alguma vez registada. Mas os pobres não querem saber das palmas, tanto como os artistas ou os enfermeiros. Eles ainda não aderiram muito bem a essa coisa do jejum intermitente. Isso é um eufemismo para estar esfomeado, esfarmado, a morrer de fome, faminto. É uma treta neoliberal. Vêm os nutricionistas com aquela ladinha de como toda a gente só devia comer um ovo e uma folha de alface por dia, e os ricos experimentam comer durante um mês em que fazem dieta quase tão pouco como os pobres, ou até menos. Isso faz com que eles se sintam muito bem e voltem prontamente a comer grandes bitoques de carne de vaca nos restaurantes caros no fim do mês e da dieta. Entretanto, a carne de vaca veio do Brasil. E a vaca foi alimentada com soja. E a soja foi plantada. E a floresta foi destruída para plantar soja. A floresta foi destruída, a Amazónia, para plantar a soja. E a soja foi para alimentar a vaca. E a vaca foi alimentada com soja e foi morta a seguir. E foi morta para alimentar os humanos ricos. E depois, para se sentirem melhor ainda, começam a comprar soja no supermercado também de vez em quando, porque está na moda. Espera, mas não seria melhor comermos nós a soja do que as vacas? Talvez, mas as vacas acabam por comer 90% da soja. E nós 90% das vacas. E entretanto, Deus Amazónia, que já se vai estar, precisamos de mais soja para alimentar mais vacas, para alimentar mais humanos, que vão ficar com cancros e merdas por causa de andarem a comer demasiada carne. Faz alguma ideia de quantas vacas são cidadãs portuguesas? Queres dizer quantas vacas portuguesas há em Portugal? Sim, tirando as imigradas e as imigrantes. Que normalmente chegam mortas e embaladas no plástico. Pois, sabes? Não é certo. Há 1.000 milhões de vacas no mundo. Mas são mais porcos ainda do que vacas. A importância do porco, segundo o Intermarché. Início de citação. Cozinheiros de todo o mundo apreciam o porco pela sua versatilidade e usam-no de forma criativa. A carne de porco é geralmente mais barata do que a carne de vaca e é, de longe, o tipo de carne mais consumido no nosso país. Os porcos estão prontos para a matança entre os 6 a 8 meses e com peso a rondar 70 a 120 quilos. Ponto e fim de citação. Um porco livre pode viver cerca de 12 anos. O Intermarché diz que não, que são os 6 meses. São uns 700 milhões de porcos no mundo. Incrível. 50 mil milhões de galinhas nascidas e mortas todos os anos. Ou seja, cada ser humano come mais de 10 galinhas inteiras por ano. Há de ser por aí, sim. Ou seja, uma galinha por mês. E um oitavo de vaca e um décimo de porco. Bem, maravilha, mas estou cansado. É, também eu. Achas que esta gente quer saber das galinhas? Acho que não, muito. Mas pelo menos já conseguimos estragar-nos o jantar. E agora, sentes que já tens algo para me dizer? Talvez, talvez. Então? O que estás a pensar? Eu não posso dizer. Ai, não? Não. Porquê? Porque não. Os burros vivem muitos anos. Algumas vezes visto um burro morto. Porquê tão crítico? Não posso mesmo, desculpa. Gosto imenso de ti. Ah. A sério? Ok, ok. Olha que interessante. Estou um pouco desorientada. Quem marca o tempo, afinal? Alguém está a contar o tempo? É como se, quando ligas um trono, ao materializar o ato de contar o tempo, eu conseguisse suspender, fazendo com que ande mais rápido e infinitamente mais leve. Só tens de aguentar o martelar constante. E dar a corda ao relógio de vez em quando. Espera. Vou embora. Já? Sim. Tem calma. Aguenta só mais um pouco. Para quê? Tenho algo a dizer-te. Mas só te posso dizer daqui a algum tempo, quando isto acabar. Então, por que não terminamos já? O tempo está contado. Está mesmo? É o que parece. Daqui a nada vou poder levantar-me e sair daqui e pensar noutras coisas e ver outras pessoas anónimas nos comboios, autocarros, estradas, cafés, livrarias e vai ser tão... Vai ser tão... Tão só. Só. Vou estar tão... Só. E eu? Tu infelizmente vais ter de ficar aqui mais um pouco. Quanto tempo? Só até que termine, só isso. Está lá, aproveitamos o tempo que nos resta juntas, suponho. Parece que sim. Há que aproveitar ao máximo. Ainda temos muita coisa para dizer. Muito sumo para esprender nestes últimos minutos. Ainda tenho que esticar os braços. E eu as pernas. E abrir a boca algumas vezes. E inspirar algum ar. E expirá-lo. Ainda tenho alguns pontos a fazer. Algumas provas a dar, algumas dúvidas a tirar, questões para resolver. Até que o contar do tempo se encha tanto do seu eco, se encha tanto das suas múltiplas temporalidades, se encha tanto das suas infinitas métricas, se encha tanto de tanto bater, se encha tanto de tanto passar, até que todas as coisas sejam uma só multiplicidade ruidosa, um rufar infinito de tambores, uma centena de trovões, as últimas centelhas do fogo de artifício, as últimas gotas da chuva depois da tempestade, o mar a recuar, o mar a arder, o nível do mar a subir, o terremoto, um tsunami, um incêndio florestal, fogo posto, um eucaliptal, dois amantes à janela, dois amores à espreita, duas mulheres na prisão. E agora vou colocar uma música.